seu. Percebe que ainda existem escribas e fariseus, aqueles que só se preocupam com si mesmos e ninguém mais. Mesmo sendo os derradeiros, ocupam o lugar dos primeiros, passando os outros pra trás. Queriam se assentar junto ao trono do meu Senhor. Uma à esquerda e o outro à direita, mas a essa proposta mal feita, o mestre assim replicou: o vosso pedido é difícil, não posso lhes atender. Se assentar ao meu lado no trono, só meu Pai é quem pode saber. Mesmo que vocês morram comigo e suportem todo o perigo, precisam se humilhar. Nos dias de hoje existem muitos filhos de Zebedeu, passam por cima de todo mundo só pra defender o que é seu. Se os dois se assentassem no trono, que seria então dos demais? Mas Jesus, com sabedoria, lhes deu a resposta sabia: hoje somos todos iguais.